Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e todo aquele Brazilian Way of Life, Brasil. E este é o espaço onde o mote é única e exclusivamente desmascarar alguns dogmas, fazermos os desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas e o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que são muito nhenhenhê, né? Que o mundo tenta nos empurrar aí, e obviamente que nesta edição não poderia ser diferente, estamos aqui para isso. E eu, Walter Rezende, eu adoro... Alexandre Moreira. Isso, vírgula, Walter Rezende. O tema dessa semana, por exemplo, que é um dos meus prediletos, porque a gente vai falar de pessoas, obviamente, e são os seres que a gente pode achincalhar com eles, e eles não vão nos retrucar, porque eu tenho certeza que eles têm medo de entrar numa discussão. Por quê? E quando se entra numa discussão, obviamente que os ânimos podem se exaltar ali, né? E as pessoas podem chegar às vias de fato, então, mas esses caras não querem chegar às vias de fato. Por quê? Porque isso pode acabar quebrando as unhas deles, acabaram de fazer as suas unhas, ou pode manchar ali com sangue a sua camisa polo de R$450. Aquela embaralhada na sobrancelha. Exatamente. Né? Penteada. Ganhar uma cicatriz ali no supercílio, né? Nos seus rostinhos recém-hidratados com o creme Victoria's Secret. Então a gente vai avisando, podem se retirar da sala todos os machos de boutique e os rapazes que fizeram drenagem linfática nos últimos meses aí. Retirem-se, porque vocês, metrosexuais, vocês serão as vítimas dessa edição da Academia Brasileira de Tretas. Esse termo metrosexual já não parece mas tão em moda, né? Verdade. Eu vejo, Alexandre, muitas pessoas usando aí o termo macho alfa, né? É verdade. E ambos, né, tanto o metrosexual quanto o macho alfa, estão ali no mesmo pacote de coisas afrescalhadas, né? Homens que se cuidam, além da conta, gastam tubos de dinheiro em salões de beleza e com isso fazem a maioria das mulheres acharem que todos os homens devem ficar com aquele cheiro de creminho Nivea pra todo lado. Eu Nivea tava... não, né? Se eles verem uma lata azul de creme Nivea, eles dão um grito. Porque é engraçado, né? Porque nós, nossa geração, principalmente, a gente... Nem pentear o cabelo, penteia direito. Mal penteava o cabelo. Vai cortar quando a desgraça tá extremada, né? Eu, um salão de beleza, eu que sempre cortei meu cabelo... No barbeiro, ali, né? No barbeiro. Seu xará, o Walter. Seu Walter. Seu xará, o Walter. Ele e o Chico. O Chico corta até hoje o cabelo do Max, meu cunhado, sabe muito bem. O Chico que é um... Esse sim, um macho alfa, um rapaz que tem uma perna 15 centímetros menor que a outra. Sim. E tá ali cortando o cabelo. Tem mais pelo no ouvido do que na cabeça. Isso, exatamente. E o máximo que isso fazia, que entrar num salão, era esse tipo de coisa, ir lá e cortar. Nem fazer barba, porque barba a gente faz ali, no sempre fez em casa. Não, mas uma barba feita por um barbeiro é boa, com navalha e água quente. É boa também. Toalha, aquela toalha quente no rosto. Pá! É bom também, pô. Cara, eu confesso que eu nunca fiz nada além de cortar o cabelo e quando este está em situação de desgraça. O sujeito faz o pé do cabelo com uma navalha, não faz? Ó, você que tá ouvindo, se você se meter aí num barbeiro. Barbeiro, roots. Roots, e o cara for fazer o pezinho do seu cabelo com a navalha e você ficar arrepiado, você é um afrescalhado. Macho que é macho. Não arrepia. E daí o cara na hora da navalhada no pé do cabelo. O cara faz o pezinho ali e dá aquele talhozinho, que é também um clássico, você dá uma cortadinha. Aí já mete uma pedra pumes ali mesmo já sara e tal. O meu barbeiro é papel higiênico. Vai colando? Fica colando. Colando, cara. Chega uma hora que você tá igual um dálmata. Tanto papel higiênico. Eu tava fazendo as contas, porque os homens têm gastado muito dinheiro, o aumento nos últimos 10 anos foi acho que da ordem de 100%, dos gastos dos homens com beleza. Sim. Os mais variados cremes, creme pra passar no rabo, creme pra passar embaixo da sobrancelha, enfim. Eu tava fazendo as coisas... Quem vai passar no rabo é da Johnson, não é? O que acontece? Eu tava fazendo as contas do que eu gasto com química, né? É um tubo de pasta de dente, um frasco de Avanço. Porque assim, você toma o banho, no banho o que, que você usa? O shampoo, e olha lá, porque a mulher reclama, porque senão era sabonete, meu amigo. A vida inteira meu pai, Nelson, foi no sabonete. E aproveita enquanto tem cabelo. Exatamente. Vai chegar um momento, amigão, que você vai secar a tua cabeça com rodo. Então, a minha química é um shampoo, um sabonete. Cara, esses dias eu me saquei que eu tava fazendo a barba. Ela me disse, você tem que parar de fazer a barba com sabonete, porque fica muito pelo no sabonete. Eu não uso nada, eu vou a seco. Não, cara. Eu vou a seco. Aí tinha um negócio lá no banheiro, e eu comecei a usar aquilo e tal. E eu falei, esse negócio é cheirosinho. Dermacid. Sabe o que é Dermacid? Deve ser bem, derma, pele, cid. Alguma coisa contra a doença de pele? Não, Dermacid, cara, é um sabonete íntimo feminino. Você tava passando um esfoliante de buceta na cabeça? Exatamente. Bem que eu achei estranho, tinha uns caras me olhando estranho depois que eu fazia a barba. Acho que meu rosto tava cheirando bacalhau invertido. Mas é isso, não, cara. E um desodorantezinho e tal, beleza. Toca o barco, é assim que eu saio de casa todo dia. Com 3-4 químicas. Minha mãe conta uma história de que ali nos anos de 60, ela morava em São Paulo e veio um tio nosso das Brenhas do Paraná. Walter, tem um nome, cara. É Macho Jurubeba. Macho Jurubeba. Macho Jurubeba. Então, esse era Macho Jurubeba, ele chegou lá em casa e tal. Passou 1-2 dias em casa, a minha mãe falou assim, tem shampoo lá no banheiro. Que shampoo? O que é shampoo? Ah, é um negócio que você passa na cabeça pra lavar, né? Pode usar, tá bom. Aí ela conta que o meu tio saiu do banheiro com cheiro de pinho-sol. Ele lavou a cabeça. Ele ouviu falar, é líquido, tá num frasco, tá no banheiro. Isso. Ele achou lá um negócio de pinho-sol. É o antimetrosexualismo, cara. Isso é que é macho, cara. Macho jurubeba, gente. Macho jurubeba. Tem outro termo também usado agora que é macho aroeira. Macho aroeira. Aroeira. Que maravilha. Mas você acha, Walter, que o problema talvez esteja esses homens se afrescalhando e querendo cada vez mais ficarem com essa cara de bebê Johnson? A culpa seria das mulheres? Você acha que as mulheres querem esses homens? A sua quer um homem assim, ela tá contente com o que ela tem? Ela queria que eu tomasse mais banho. Ah, eu acho que tem um limite, né? Sim. Eu não cheguei nesse limite. As pesquisas... Eu precisava cortar muito mais as unhas dos pés e tudo mais. Mas eu acho que tem um limite que a mulher curte. Passou daquilo... Ela não quer dormir com alguém que usa mais creme na cara do que ela, né, cara? As pesquisas têm mostrado isso. Aí eu dei uma sacada. Pegaram um rapaz, que ele tinha ali a famosa baby face, né? Que era padrão de beleza até alguns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás. Que as mulheres estavam mais afeitas a esse tipo de homem. Meio David Beckham, meio Cristiano Ronaldo. E aí o que fizeram? Pegaram esses caras e submeteram eles a um gênio do Photoshop. Falaram assim, ó, pega esse cara e dá uma cara de macho pra ele. Macho. Isso. Aroeira. Isso, macho aroeira. Então, deu uma... Não desgraçou o cara, né? Não transformou o cara num diabo, mas deu uma... Sei lá, botou um... Ângulos mais fechados, isso, aquela cara mais facetada, quadrada. Isso, quadrador. Um pouco mais de pelo na sobrancelha, assim, um pouco mais parrudo e tal. E botaram as duas fotos e submeteram essas duas fotos à apreciação das moças. Botaram um medidor de umidade nas calcinhas pra ver. Exatamente. E o cidadão ali com a barba mais por fazer, com a feição de que trabalhou o dia inteiro, é a predileção das mulheres atuais. As mulheres dos anos 10 já estão gostando mais do homem. Ou seja, estão voltando às raízes de gostar do macho aroeira, né? Do macho urubeba. Talvez seja o fim do metrossexualismo, esteja muito perto. Bem possível que esse nosso tema esteja atrasado, né? De estar uma década atrasado. Ô Alexandre, você até citou aí o David Beckham. Você acha que ele que deu kickoff nessa história toda? Acho que ele é o metrossexual mor, né? Mas é um cara, mesmo sem tirar todos os pelos da orelha, mesmo sem as mulheres... Presentável. Exatamente. E nisso, o que acontece? Os caras feinhos ficam achando que podem se transformar num Beckham. Haja vista as modas que o próprio Beckham fica disseminando aí, por exemplo, os cabelos moicano, né? Moicano que era cabelo de punk nos anos 70, anos 80, e o Beckham aí acabou por trazê-lo à moda novamente. E aí você vê esse monte de moleque desgraçado que mete um moicano e tira a sobrancelha, acha que tá a cara do Beckham, né? Puta que pariu. E o outro cara da atualidade aí que exacerba o metrosexualismo é aquele filho do Fábio Júnior. Qual é o nome dele? Fiuk. Aquelas camisas de que fica com o peito de fora. É. Tem umas camisetas que... Sim. Puta cara, eu tenho um porre daquilo lá. Você é ouvinte desse podcast que usa a camiseta do Fiuk. Desligue agora o seu iPhone. Joga o iPhone bem longe. Aí o cara bota... Outra coisa que os caras usam é aquele chapéu. Tipo um chapéuzinho que é moda agora também. Puta que bosta aquilo. É o chapéu do Zé Pilintra, né? Chapéu do Zé Pilintra. Aí os caras são muito feios e eles ficam achando que é só usar as coisas, mete o brincão na orelha. Neymar, né? Então, o Neymar, pega o Neymar, Walter Rezende, bota um aventalzinho azul nele e põe ele atrás do balcão da padaria. Cara. Que mulher, você acha que a Bruna Marquezine vai querer... Imagina, ela vai pedir 3 pãezinhos, me dá 3 pão aí, moleque. Uma roupa de frentista. Não, então, e a Marquezine encostando o carrão. Bota 50. Aí o Neymar fala assim, quer que troque o óleo? Ela pá, dá um tapão na cara dele. Isso. Vai trocar o óleo da tua prima, seu filho da puta. Volta pra Mogi das Cruzes, senão você não deveria ter saído. Mas então, o metrosexual nada mais é do que ele toma ali os cuidados excessivos com a sua aparência, com a desculpa do quê? Do marketing pessoal, né? Hoje em dia o mundo pede muito disso, né? Que se faça o marketing pessoal e que todo mundo esteja aí na estica. O Alexandre, tem até uma pesquisa com o Instituto Gallup que revelou que 75% dos brasileiros se preocupam em melhorar a aparência. Eu estou nos 25%. A maioria absoluta deles afirma que gostaria de aparentar idade menor que a real, né? De acordo com um outro levantamento realizado ali pela empresa aqui de consultoria 2B Brasil Research, 78% dos homens consideram a obtenção de um corpo esbelto um objetivo a ser alcançado. E só nos últimos 10 anos, o número de homens que frequentam clínicas, né, de estética aumentou 100%. A gente não tá falando do cara que vai lá malhar e tal, que é saudável. A gente tá falando de gente que vai numa clínica de cirurgia pra pegar uma lima e deixar o osso da mandíbula quadrado, gente. Lembra de uma banda que tocava só na Xuxa, que foi o primeiro caso de um homem que foi fazer lipoaspiração? O cara nem tinha uma barriga escrota como a minha, por exemplo. A barriga do cara é uma barriga normal. Se eu tivesse a barriga dele... Você estaria andando de sunga na praia. Exatamente. E o cara foi fazer lipoaspiração e o que acontece? Deu uma complicação maldita com anestesia, com cacete A4. O cara até hoje se alimenta por canudinho, cara. Puta que pariu. Aí, de que adianta? Tem também aquelas clínicas picareta. Tinha uma que injetava acrílico. A puta mulher quase morreu, cara. Sei lá, se ela pegava a régua, Desetec, derretia e botava pra dentro da bunda da mulherada. Um monte de gente fudido aí, tudo tomando cu. Silicone industrial, enfia pneu pretinho na bunda. Tem um monte de homem fazendo isso. Tem, exatamente. Os homens têm implantado silicone na panturrilha, cara. Que merda. Vai andar de bicicleta, seu filho da puta. Panturrilha, maldito. E no peito também, eu acho que tem um artista famoso aí. Do peito, cara. Se sou eu e quero andar com peitoral, eu ponho um sutiã com enchimento. Com enchimento, com meia. como fazia minha irmã. Lembra, Alexandre, dos cuidados do passado, né, que os homens tinham? Era desodorante barato, né, ali um Avanço, um Rexona. Sim, no máximo, né? No... Pós-barba de lavanda. Era pós-barba de lavanda. Eu nunca usei um pós-barba na minha vida. Mas eu me lembro do meu falecido avô, Euclides, que era um senhor que se preocupava ali. Era um metrosexual. Era isso, da lavoura. Meio metrosexual. Mas era um cara que passava ali um lavandão no rosto. Depois, não me lembro dessa porra. E se barbeava com aquela giletona, uma gilete mesmo, lembra? Daquela lembro. Que tinha que fazer uma... Parecia um Robocop, aquilo. Tinha, era um aparelho que você colocava gilete, parafusava. Isso. Cara, eu conheci um cara, trabalhou comigo. Ele era careca, ele passava leite de rosa na careca. A gente perguntava, ô Jadir, por que você faz isso? Não é que a minha careca é muito oleosa. Por que que não passava Solupan, um desengraxante? Olha só, cara, não tem limite pro metrosexualismo. Mas eu me lembro muito bem, meu avô ali, imagina um bigodinho que foi um... Acho que era hit nos anos 50, nos anos 40, anos 30. O Hitler lançou essa moda, por acaso? Não era aquele bigode. Era um bigode que era fininho em cima do beiço, assim. Sim, tem um amigo meu que usa. Até hoje. Usa. Bigodinho Salvamor. Bigode Salvamor. Bigodinho Salvamor. Ele usa o cavanhaque, bigode Salvamor, aroeira, macho aroeira. Ah, aí sim. Então, eu me lembro que meu avô Euclides, ele tinha ali o bigodinho Salvamor. Então, ele gastava um tempo ali, esculpindo aquilo ali na cara dele. Aí meu pai também um exemplo mor do macho jurubeba. Sim. A única coisa que ele tinha de preocupação ali com a estética. Com a estética era o chulé. Ele trabalhava com a botina maldita o dia inteiro. Na boleia do caminhão. Aquilo suava mais que um pano de 13 cuscuz. Fervendo. Suava mais que um pano de cuscuz. Obviamente que o cheiro maldito que viria do pé. Então, polvilho granado. Lembra do polvilho granado? Granado tem até hoje. Tem essa até porra. Hoje, tem, cara. Tem despé baruel, polvilho granado. Meu pai metia polvilho granado dentro daquela bota. Uma vez um gato morreu na bota do meu pai. Um gato morreu? A gata deu... Uma cria, meia dúzia de gatos, sumiu um gato, cadê um gato? Seu pai filhote, foi calçar a bota? Cadê um gato? Meu pai foi calçar a bota de manhã. Ah, o gato saiu com a cara branca de polvilho e lobo. Enfim, por conta da preocupação do meu pai com o chulé, matou o gato. Era um gato pretinho, me lembro como se fosse... Aquilo contrastando com o branco do polvilho. Eu lembro até hoje, porque antigamente a embalagem do polvilho granado era um tubete, né? Era de um tubete de papelão. Uma cor de burro quando foge. É, como era todo talco na época, né? Um tubete de papelão, extremidades de metal. De metal, exato. Hoje em dia é plástico. Ah, é mesmo, cara? Plástico. Há décadas que eu não vejo uma embalagem de polvilho granado. Teu pé deve estar um fedor da porra. E uma outra preocupação estética que eu me lembro era... Meu tio Vicente era um cara que também ele se preocupava bem, mas depois a gente descobriu que ele tinha amante, então é por isso. Você acha então que a infidelidade potencializa o metrosexualismo? Sim, né, o cara... E com a mulher de casa, você sabe que você não precisa mais se preocupar tanto. Tá ali, tá, né? Ganha, né? Tá ganha, já tá ali. Cheio de filho. Exato. Então tem você e ela, estão os dois na mesma situação, mas aí se aparece uma grama mais verde, né? Eu me lembro que meu tio, uma das desgraças dele era a maldita da unha do dedinho maior. Puta que... Que é pra limpar a cera de ouvido. Hoje os caras depilam verdade, o ouvido. Muitos cobradores de ônibus são metrosexuais por conta de uma unha maior. pra não cair cera, né? Ali, no, de repente... É pra isso mesmo? É pra tirar a cera do ouvido. Porque eu sempre via cobradores de ônibus com uma unha maior, eu achei que fosse pra contar o dinheiro, saca? Contar dinheiro com a unha? Ah, não sei, pra... Uma nota que enrosca na outra e dá aquela levantada, saca? O Alexandre, mas com tudo que a gente falou aqui, mesmo assim houver algum ouvinte que queira se meter no metrosexualismo, eis aqui 7 dicas criadas por especialistas para que você se dê bem neste campo. Saiba que não é apenas o visual que conta, existem muito mais viadagens. Então vamos lá para as dicas. Primeiro item... Dê atenção ao visual. Bem, passa por isso tudo que a gente já criticou, né? Nem sei porque isso é dica, caralho. É porque até gato... Caralho, mas quem foi? Olha... Especialistas, hein? Olha o meu texto aqui. Especialista, caralho. Pra quem precisa de um especialista pra escrever uma bosta isso dessa? Isso foi sacado de uma revista feminina. É mesmo. Então... Você deu copy-paste lá na revista? Exato. Uma outra dica é que você não deve ser preconceituoso. Que... Just like us. Nós já estamos... E outra coisa, você tem que reconhecer a importância da mulher. Então eu me sinto. Você reconhece. Metrosexual. Então... Outra coisa é, usa a tecnologia pra se comunicar. Mas hoje em dia... Quem não usa, quem é o maldito que não usa a desgraça qualquer da tecnologia? Qualquer macho jurubeba usa. Qualquer. Tem um iPhone, StarTAC. Um StarTAC. Quer não? Um sapatofone do Maxwell Smart. Outra dica é que o metrosexual atual deve gostar de mulheres independentes. Aí eu já sou um pouco contra, viu? Você prefere eu sou uma... mais roots. Eu gosto da mulher que me pede você dinheiro. Você prefere uma mulher mainstream? Exatamente. É mulher independente, cheira chifre, meu amigo. Você acha que não pode ser muito independente? Não, a mulher tem que ter uma certa dependência de você, né? Pelo menos abrir um pó de maionese, ela precisa depender precisa, de você. Precisa, exatamente, cara. A sexta dica é que o novo metrosexual, ele deve buscar emoção nos relacionamentos. Mas isso também é algo também bem ridículo. Cara, porque... esses pesquisadores aqui, uma bosta também, né, meu? E a sétima e última dica, é, pra você que quer ser um metrosexual, é valorize a mulher por quem você está interessado. Diabo também, macho urubeba também precisa fazer isso. O macho urubeba faz até mais. Com muito mais propriedade, claro, né, cara? Porque ele não fica falando, ai, que linda a cor da base que você tá usando. Deve ser essa a valorizada. Talvez seja isso, exatamente. O Walter, a gente recebeu um e-mail da Vânia Fernandes, ela disse o seguinte: sei que a intenção de vocês é zoarem com os homens que se cuidam, imagina. Imagina, ô Vânia. Mas saibam que as mulheres gostam bastante de rapazes cheirosos, com unhas cortadas e sem aquela pança de chope pra fora da calça. É, Vânia, você não tem chance comigo. Os ditos machões ogros deveriam parar com tanto preconceito e darem mais chance aos metrosexuais. Eu não entendi. Dar chance ao metrosexual quer dizer o quê? Temos uma ouvinte, a Shirley Ramalho. Ela nos conta o seguinte, abre aspas: conheci um cidadão pela internet e um belo dia marcamos um encontro físico. Meu primeiro impacto foi positivo. O rapaz era bonito e perfumado. Dentre uns goles e outros de vinho, fomos parar em um lugar mais apropriado para ficarmos só. Será que é motel, né? Deve ser. Por que você não põe o Chile? Motel, não tem problema. Pode colocar o nome, a gente faz o anúncio também. Voltando ao e-mail, abre aspas. Fomos para um belo hotel. Ah, o cara levou para um hotel. Tá. Tá achando que tá achando que é zona? Apesar que... levou para um motel fazenda. eu, a definição de motel fazenda era lá onde os meus primos moravam lá no Paraná, porque dava para pegar uma éguazinha no meio do pasto. Pra mim era um motel fazenda. Cara, eu conhecia um cara, o hit dele era pegar enfermeiras. É mesmo? É, pera aí, o Chile, que a gente já volta pro seu e-mail. A gente já volta pro seu e-mail, Chile. Era o Sérgio Louco. O que ele fazia? Ele saía do trabalho e ele ia lá pra Santa Casa de Santo Amaro ali, manja, e ficava esperando sair as moças. E ele ficava chavecando. Ah, é mesmo? Mas se masturbando no meio da rua? Acho que não chegava. Essa aí é do plantão da pediatria. Essa daí é da cardiologia. Ele ficava ali, sei lá, eu gosto de mulher de branco, esse tipo de coisa, né? Sim. E o que ele fazia? Dali pro Barãozinho. Sabe o Barãozinho? Um motel na rua Barão do Rio Branco. Isso, hotel. Hotel. Hotel. Hotel na Barão do Rio Branco. Se eu te falar que eu já bati uma lá. É mesmo, cara. Eu acho que você também já pegou. E o Sérgio tinha conta lá, cara. Tinha conta. É mesmo. Era o abatedouro de auxiliar de enfermagem ali, que o beleza, Barão. Cara. Olha só. Voltando ao e-mail da Chile. Fomos parar num belo hotel e as coisas rolaram. Estranhei o corpo sem pelos do rapaz, mas se estranhar o meu também. Eu vou dar uma garrafa também. Enfim, a nota 4 para a performance dele e 5 para o tamanho da ferramenta. Mas, será que 5 é o centímetro? Ou é a nota de 0 a 10? Mas o que esperar é de um cara que depois de transar com você, vai para o banheiro e saca da mochila uma necessaire recheada de cremes e começa a passar pelo corpo todo, broxante, não é? Nada melhor do que um homem de verdade, com pelo saindo pelo nariz até as orelhas. Ela quer o tchaka. Duelo perdido. Ô, Gansa! Vê ela pelada. Ô, Gansa! Ô, Gansa! A mulher passa por uma experiência terrível dessa, né? Realmente, né, cara? Porque, na verdade, pra mulher, um homem que, nesse caso, o cara saca de uma necessaire e começa a passar creme pelo corpo todo... Se besuntando, tal como um kibe de padaria. É a mesma coisa. A mulher tem que ter aquela visão mais máscula do homem, como, né? Assim como o homem tem que ter aquela visão mais feminina, né? Da moça, né? Teoria ou não? É, você tá racionalizando. Racionalizando. Tem que ter. Uhum. Eu imagino, né? Como ela falou, ela prefere, depois de ver o cara ali passando creme, pô... Terrível. Então, eu imagino que a sensação dela de ver um cara passando creme, todo preocupado com as estrias no corpo, a mesma sensação que eu tive uma vez, que o meu carro quebrou, meu finado Fusca, e eu tava com a moça. Lu, eu não hesito em falar o nome dela, porque eu sofri pela Lu. Luciana. O que acontece? Meu carro quebrou e eu ali falei, puta, que será que aconteceu? E eu sou uma besta pra mecânica, né? Ela falou, deixa comigo. Ela meteu a cara naquele motor, meu amigo. Só falava, chave de rocha, exato, mais ou menos por aí. Fique lá. Saiu com a mão cheia de graxa, com o nariz preto. Manja, um clássico assim, Ana Machadão. Sim. Saiu dali e a gente foi pro motel depois, cara. E você teve que desengraxar ela antes de comer? Aquela mulher cheirando graxa, cara. Eu falei... Mas ela resolveu o problema? Resolveu, sei lá. A minha rebimboca da parafuseta. Mas eu perdi um pouco do afeto que eu tinha por ela. E depois eu vi ela se metendo no meio da graxa. Entre uma biela e outra. Eu preferia... Ouvintes do nosso podcast, o Academia Brasileira de Tretas. Nossa fanpage está lá no Facebook. Dê lá uma curtida, compartilhem também, por que não? E curtindo, vocês vão ficar sabendo ali através de suas timelines... Quais serão os próximos episódios? Dá pra mandar histórias pro nosso podcast e ficar sempre atualizado com as novas postagens. O Academia Brasileira de Tretas é atualizado toda sexta-feira. O nosso e-mail para contato é academiadetretas@gmail.com. Se você quiser assinar o nosso podcast no seu iTunes ou qualquer outro agregador de conteúdo, o nosso feed está lá na fanpage. Clique no botão sobre, dê copy no URL do feed. A gente até falou, mas os números aumentam vertiginosamente. Lugares especializados aí para estética masculina, tem um lugar. É uma clínica de estética especializada apenas para machos, entre aspas. E o cara vai lá. Metrossexuais. Isso, o cara vai lá, tira a sobrancelha, dá uma limpada na pele cheia de gordura, tira pelo da orelha, dá aquela lixada no calcanhar. Sim. É só uma mulher que faz aquilo no pé, né, cara? Lixar calcanhar? Lixar calcanhar. Eu não conheço nenhum macho arueira que... que dê uma lixada no calcanhar. Não. Mas enfim, essas clínicas estão aí aos montes. Mas tem uma história, no mínimo inquietante, que eu ouvi, curiosamente, na semana passada. Pra mim é o extremo do metrosexualismo isso. A mãe de uma amiga minha, ela é esteticista. Esteticista. Obviamente que ela... Esteticista ou manicure? Não, é esteticista mesmo, porque ela faz funilaria e pintura e tal. Faz tudo ali. Entendi. Desde até clareamento anal. Olha só. Inclusive atende... Existe clareamento anal? Clareamento anal. Eu nunca vi um cu clarinho. Mas pra homem... Pra homem, isso acontece. Aos montes, inclusive. Eu acho que eu conheci uma garota que fez clareamento anal. Eu achava que ela tinha caído sentada num balde com cândida, mas quer dizer que existe. Ela atende muitos homens, inclusive, mas dentre as clientes da mãe da minha amiga, ela disse que tem uma mulher que ela é caseira de uma igreja. Mora atrás da igreja, assim, sabe? Cuida de uma igreja. É uma igreja famosa aqui em São Paulo, inclusive. E o que acontece? A mãe da minha amiga vai lá, ela atende em residência, vai lá e... lá, tirar um pelo do peito, dar uma depilada aqui, faz uma unha, enfim, faz o trabalho ali. E que essa senhora, contente demais com o trabalho, fez publicidade aí na igreja e as carolas começaram... Vamos lá, clarear o rabo! Isso, mais ou menos por aí. E foi, e disse que no dia, toda, sei lá, quarta-feira, ela ia lá e dava um talento na carolada toda, né? A veiarada e tal. E o que aconteceu? O padre ficou... incomodado com aquela algazarra, aquele monte de coisa. Eu quero meu cu branquinho, vai meu cu branquinho. Não, olha só, quase. E chegou a hora, eu não quero mais essa bagunça aqui, não sei o que e tal. Enfim, e na hora que ele tinha ficado meio que enxotando a mãe dessa minha amiga da igreja, tá? peraí, eu preciso falar com você. Aí ela já ficou com muito medo, falou assim, agora ferrou, eu não vou mais poder atender ninguém, esse padre vai, sei lá, pedir o meu CR não sei o que aqui, vai me denunciar, eu tô ferrada. Aí o padre falou assim, me dá um cartão, seu. Ela deu um cartão pro padre, então, no outro dia o padre ligou. Queria saber quanto custava pra fazer depilação anal. Ok! Suas conclusões. O coroinha tava reclamando. Raspa essa porra, filha da puta. Tá cheio de Tarzanzinho. Chega logo, vem pra perto e descubra o sentido do amor. Ninguém está preso a correntes, não fazemos parte de um filme de horror. Só que nesse ensaio há muitas falas e quem está na direção? Nesse duelo de espadas em que eu e outro disputa seu coração. Eu prometo me esforçar, se jurar não me ferir.